Paz do Senhor! Olha, se você me permitir hoje, eu queria fazer um teste com você. As respostas são sim ou não, e você responde para você mesmo, ok? Bom, imagine que ontem fizeram um filme do teu dia inteirinho e mandaram para mim. E eu passei para minha esposa 3 vezes. A primeira vez eu passei sem som. Você acredita que ela tenha dito: olha, essa pessoa, só de ver, é uma pessoa cristã. Sim ou não? Passei a segunda vez com som. Será que ela disse: olha, essa pessoa fala como Jesus, com palavras doces e de sabedoria. Sim ou não? Passei a terceira vez. Será que ela teria dito que você parece uma pessoa que teve um encontro com Jesus, que está levando tudo que Jesus te falou? Sim ou não? Opa! Parece que só Pedro ouviu esse barulho. O que está acontecendo? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.